mercados da vida. Se conhece o homem e seus preços, baratos ou caros, eles vendem suas almas. Nos supermercados da vida, se conhece o homem e seus preços. Nessa podridão, poesia amorfa, pedra que eles não querem lapidar. Mercados da vida, se conhece o homem e seus preços. Pra eles tudo é pequeno, em suas mãos e cabeças rolam cheques e moedas numa farta mesquinharia. Sua visão é embaçada, muito longe se aspira a felicidade, pois neles tudo é reles, prateleiras de mau caratismo, como corações congelados num freezer enguiçado. Como porcos na lama, passeando pelo lixo que são suas vidas, entre restos e restos, destrói o prazer de viver. Uau! Nos supermercados da vida, conhece o homem e seus preços, baratos ou caros, eles vendem suas almas.